Podcast Mídia da Bola. Good night, motherfuckers. Tá começando mais um podcast Mídia da Bola. Como é a segunda vez que eu apresento, eu, Murilo More, essa vez eu lembrei de me apresentar, que no último podcast eu não lembro. Esse é o podcast de número 19. 15, velho. Cara, 15, 19 não. A gente chega no 19, daqui a 4, pra ser preciso. Esse é o 15º podcast do Mídia da Bola. Vamos começar apresentando a bancada de hoje. Bancada que temos Messias Borges. Opa, esqueci. Nossa, calma aí, gente. Tô meio afobado hoje, como vocês podem reparar. Messias Borges, tudo bem com você? Tudo bem comigo. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você está nos ouvindo. É um prazer participar de mais uma gravação do podcast do Mídia da Bola, que já foram tantas que nem se lembram mais qual o número. Pode dar o destaque. Olha, como se fosse eu, você ia mandar o cala a boca, cara. Sim. Cala a boca, David. Obrigado. Então, meu destaque vai para a crise do Vasco, que demitiu o treinador, Carlos Alberto e Felipe afastados. Perdeu o clássico para o Flamengo. O treinador português, o Carlos Queiroz, apareceu como um dos nomes, mas só que não acertou, preferiu não ir. Ao meu ver, foi uma boa escolha dele. Agora, Ricardo Gomes pode ser um novo nome. Beleza, vamos seguindo a bancada. A bancada também temos Fagner Moraes. Boa noite, Fagner. Boa noite, Murilo. Boa noite ao pessoal que está nos ouvindo, aos companheiros de podcast. Meu destaque vai para a sua abertura, Murilo. Eu achei sensacional essa sua vontade, esse gastar esse seu inglês logo na abertura do programa. Eu achei bem bacana. Pois é. Treinou lá nos Estados Unidos. Esse é o problema de ser poliglota, né, gente? Então, temos também Pedro Luiz Cuenca. Pedro, por favor, fala esse nome inteiro. Fala esse nome inteiro e depois você dá o destaque do dia. Eu não vou falar meu nome inteiro, que se eu falar eu vou perder um dia inteiro aqui. Tá, pode só me chamar de Pedro Luiz Cuenca. Boa noite, bom estar aqui com vocês. Bom estar aqui com quem a gente ama. E o meu destaque é o Elano, que está jogando muita bola no Santos, para alegria da massa alvinegra. Elano, nossa, mandei muito bem na minha abertura. Uma bola redonda. Agora você cala a boca e eu falo e você presta atenção. O Elano está jogando muita bola mesmo. O Maicon Leite também. O Santos está jogando muito. Então, continua a apresentação. Paulista. Temos também David. Tudo bem com você, David? Tudo beleza. Boa noite aí pra galera. E bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver nos ouvindo aí. E mais uma vez estou participando, né? Comentando e não apresentando. E o meu destaque aí vai pro Sub-20, né? O Neymar aí, artilheiro da competição. Acho que, se não me engano, 7 gols, né? E o Brasil, 8. E o Brasil muito firme aí na briga, na luta pelo título. O Brasil luta pelo título. O Brasil que também luta para ouvir a voz da nossa musa, Mariana. Nossa. Tudo bom? Nossa, foi lindo. Boa noite, meninos. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que estiver ouvindo a gente. Eu ia colocar como meu destaque a crise do Vasco também. Sem criatividade. Tem muito sem criatividade. Mas eu moro no Rio de Janeiro, meu querido. Essa aqui é uma coisa local, entendeu? Foi o Messias. Local é o baile funk. Baile funk, isso é local do Rio de Janeiro. Então, aí nós vamos dar aí. Segue aí. Tô esperando. Segue aí, Mura. Ah, vou seguir. Vamos seguir. Começar pela... Já que eu comecei apresentando o podcast com o inglês arrastado, comentar sobre o Roja Directa, um site de streaming, live streaming para você assistir futebol. Os Estados Unidos vetou o site. Olha que triste. Que isso? Quem mais pode entrar e assistir futebol online? Foda-se quem está no Brasil, a gente consegue acessar. Problema deles. Ok? Ok. Vamos começar essa discussão embasada com as transferências europeias. Ontem foi dia 1º, no dia 31 de janeiro. Tá bem legal. Às 9 horas da noite aqui do Brasil, fechou o mercado de transferências europeias. A última contratação, a última pessoa que fechou exatamente às 10h59, horário da Inglaterra, 8h59, horário aqui do Brasil, foi Fernando Torres, para o Chelsea, por 50 milhões de libras. Se eu não estiver enganado, é isso mesmo? 50 milhões de libras? Sim. Sim. Sim, 50 milhões de libras. Devia ter estudado para o podcast. Pedro. Oi. Liverpool no Chelsea. E aí? Pelo que ele vem jogando atualmente, é bom pro Liverpool, não pro Chelsea. Vem jogando atualmente é fraco, mas pelo que ele sabe jogar, é muita boa contratação. Só acho que não precisava tanta grana assim, por exemplo, é um pouco mais do que vale o Neymar, e Neymar joga muito mais do que ele. Mas também é a última contratação, era o último dia de contratação. Se por acaso o Chelsea fizesse uma proposta antes, poderia até ser um pouco mais barato, né? Não sei, eu acho que não vale toda essa grana toda que investiram nele. É bom jogador. Para substituir Torres no Chelsea, no Liverpool, eu tô muito bem. Tá bom. Bem hoje. Para substituir o Torres no Liverpool, Andy Carroll foi contratado por 30 milhões. Andy Carroll, artilheiro do Newcastle na temporada. Fagner. Contratação que vantagem muito... Maria leva nessa? Contratação muito cara para um jogador que só vai voltar em março. E que nem é tão bom assim. Exatamente. E se então o Chelsea se deu melhor nessa? Não, acho que ainda quem se deu melhor foi o Liverpool, nem por essa contratação, mas por conseguir contratar o Suárez. Também acho. Porque o Luis Suárez sim, foi um baita reforço pro campeonato inglês e pro Liverpool principalmente. Fala, Messias. Então, sobre o Fernando Torres no Chelsea, eu acho uma excelente contratação dos Blues, visto que Anelka e Kalu, a meu ver, são jogadores fracos para o Chelsea. Com o Fernando Torres, vai formar junto com o Drogba uma ótima dupla de atacantes. O Malu Dá deve ser deslocado para o meio, deve jogar no 4-4-2, ou em losango, ou em duas linhas de 4, aí depende do treinador. E do Andy Carroll, como o Fagner falou, jogador que foi muito valorizado, acho que ele não valia esse preço todo, mas de qualquer jeito é uma boa contratação e repõe bem o lugar deixado pelo Fernando Torres. David, 30 milhões pelo Andy Carroll, você acha que o Newcastle extorquiu o Liverpool? O Newcastle vendeu muito bem, muito bem. Acho que o Andy Carroll não vale isso tudo e eu concordo com o Fagner, eu fico que o Luis Suárez foi a principal contratação do Liverpool. E, Fagner, você como colunista do Manchester United BR, não sei nem porque eu comentei isso, porque eu não vou falar do Manchester United agora. Puta site lixo, ô. Para de fazer merchan. Você falou isso no programa passado. Eu tô ganhando pra apresentar, cara. Ah, tá. Tô ganhando uma caixinha pra falar do Manchester United BR, beleza? Tá. Alô, Arsenal Brasil, também quero ganhar uma caixinha pra falar do site aqui, hein? Obrigado. Acabou de falar e não vai ganhar nada. Não, eu vou mandar esse podcast pra eles e a gente vai negociar. Sinceramente, acho que não. Também. Também acho, mas tudo bem. Prossiga. O é que o Andy Carroll é um jogador jovem, tem muito potencial, acho que ele pode alcançar facilmente uma vaga titular na seleção da Inglaterra. Mas, Fagner, você acha que o Liverpool vai conseguir revender o Andy Carroll por esses 30 milhões, pelo menos? Depende muito. Porque, por exemplo, hoje eu escutei um negócio muito interessante, que o mercado interno, principalmente o mercado interno inglês, é muito diferente do mercado externo. Então, se o Liverpool for vender para alguém de dentro da Inglaterra, vai ter que ser alguém com muito dinheiro. Então, quem tem cacife para comprar? Chelsea ou Manchester? Acho que nenhum desses dois vão comprar. Então, se for vender para fora, eu acho que não pega esse dinheiro todo. Se for revender um dia, claro. Claro, claro. Nossa, gente, eu tô muito mal hoje mesmo. E outro que cheirou giz na escola quando era criança. Tá com dor de barriga? Preciso dar uma acalmada com as ideias. Tá, ele está. Tô meio sonolento. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui sobre o Liverpool. Pode falar. Pode falar. Então, acho que o Liverpool saiu ganhando nessa troca, digamos, de 2-1. Porque além de ter melhorado em quantidade, porque os outros atacantes eram bem fracos, o Pitch era o melhorzinho, tirando o Torres, né, dessas coisas todas. Além de ganhar em quantidade, ganha em vontade, que tanto Soares como o Carroll, vindo de times menores, vem para o Liverpool querendo mostrar serviço, ao contrário do Torres, que já estava insatisfeito e pedia de qualquer jeito para ser negociado. É isso, acho que o Liverpool ganha. O Liverpool ganha apesar da transferência de Davi Luiz para o Chelsea? Fernando Torres. Deixa o Liverpool ganhar alguma vez na vida. Faz tanto tempo que o Liverpool não ganha nada. Eu tô achando que o Liverpool ganha nele mesmo. Não tô dizendo que ele ganha em comparação ao Chelsea. Acho que o Chelsea contratou melhor, apesar de ter gastado bem mais. Ok, ok. E essa outra contratação? Good Johnson para o Fulham. Ele ainda existe? Lógico que existe. O mito do futebol sempre vai jogar. Tá, mas quantos anos ele tá? Por volta de uns 32, talvez. Olha, eu achei que ele já tava batendo uns 39. Eu acho que ele foi emprestado, né? Ele não foi com passe ele definitivo. Foi emprestado. Vamos Continuando na Inglaterra. Pode falar, não, eu ia dar a sugestão de a gente pular esse Good Olsen aí, que já tá meio ultrapassado, e ir pro Davi Luiz. Então, o Davi Luiz acabou de ser, cara. Você não viu, não? Não, não vi. Então, o problema é seu. Vamos continuar com os jogos de décima rodada da... Obrigado. A 25ª rodada da Premier League. 4 jogos aconteceram hoje. Primeiro, Manchester United e Aston Villa. 3-1. Obrigado. Com 2 gols de Rooney. Primeiro, no primeiro minuto de jogo. Fagner. Marmelada. Beleza, Fagner. Opa, tudo jóia? Tudo tava bem, prestando atenção no Big Brother. Tava prestando atenção no Big Brother. Eu também, então, essa Adriana é muito gostosa. É, velho, nossa. Eu sou mais atrasado ainda. Então, Manchester, finalmente o Wayne Rooney voltou à boa fase, né? Porque ontem no videogame, o cara não fez nada ontem, eu controlando ele, um absurdo. Aí hoje, na realidade... Sim, porque é você controlando ele. Ah, você. Não sei se alguém fazer alguém. Ele foi bem e tal, marcou 2 golaços, deu o passe pro gol do Vidic. E o Friedel não se mexeu em nenhum dos 3 gols do Manchester. Eu acho que tá na hora do Friedel parar de jogar bola. Já faz tempo. Friedel que já tem uns 45 chutando baixo, talvez. Nossa, acho que ele era reserva na Copa de 90. Mano. Quem? Faz 5 anos que ele tem 40. Friedel. Friedel jogou Brad muito Friedel. Em 2002. Eu posso falar sobre bom pra esse ele. Jogo? Posso? Ele compra a família dele. Claro, pode falar. Eu achei que o Aston Villa jogou muito mal. O Manchester também jogou bem até. Mas o Manchester, ele vem naquela de jogar só o básico. Hoje contra o Aston Villa até que jogou bem. Venceu tranquilo. E até fiquei assustado de ver o Rooney fazendo um gol. Mais de um. Só isso. 2. Então, mais de um. O Pedro sempre tem que achar um jeito de rebaixar a vitória do Manchester. Impressionante. Sim, porque o outro adversário é mais fraco, porque o goleiro piscou na hora do gol. Não sei o quê, porque... E assim vai. Eu vou guardar o que eu tenho pra falar na hora do jogo nessa do Arsenal. Nessa hora. Então vamos começar. Já que o Aston Villa vacilou tanto, era muito fraco, e o Everton, por toda a sua grandeza, perdeu o jogo de virada por 2-1 em 5 minutos. Messias, o que você achou do jogo? Mesmo que você não assistiu e chegou da escola depois do jogo, o que você viu comentando? Pois é, não tive o prazer de assistir a partida. Eu esperava um jogo mais fácil pelo que eu vi os vídeos do jogo. Eu esperava um jogo mais fácil, uma vitória mais tranquila para o Arsenal jogando em casa. Mas parece que não foi o que aconteceu. O Everton é sempre um adversário perigoso para os grandes. Tem atrapalhado os times que brigam pelo título ultimamente. Mas felizmente ganhou e continua a caça ao Manchester, que vai muito bem. Não estou tão confiante quanto estava antes, sendo torcedor do Arsenal, pelo título, porque está muito difícil parar o Manchester. O time está crescendo, O Nani voltou, o Giggs voltando bem a jogar quando parece que já está praticamente morto. Ele ressurge. Berbatov não para de fazer gols, apesar de fazer muitos gols em jogos não muito importantes. Mas está difícil parar o Manchester United. A minha esperança como torcedor do Arsenal é nos clássicos contra Chelsea e Arsenal. É, Giggs é uma fênix e Chamakh vai ressurgir também, Pedro? Chamakh não precisa ressurgir, Chamakh já está no topo, já é o melhor jogador depois de Pelé. Ele não precisa ressurgir para nada. Com certeza. Eu só quero dizer uma coisa. Deixa eu terminar. Hoje o que a gente viu no Emirates foi um absurdo. Garfaram o Arsenal. Mais impedimento que eu já vi na minha vida. Ah, vai tipo inferno. Gol do Everton. Todas as classificações da FA Cup, na Copa da Liga, todas as classificações. Quando for sua vez de falar, você fala, roubada. Beleza? Quando for sua vez, o senhor fala. O Arsenal agora, só baixa a cabeça, cala a boca e abana o rabinho. Só ganhando a vida. O gol do Everton foi um absurdo. Ainda bem que o Arsenal tem competência, talento, venceu no futebol. Venceu o futebol, venceu o fair play. Ganhamos 2-1. Chupa, Manchester, nós vamos pegar vocês, seus cornos. Tá latindo aí pra mim. David. Tá, fala. David. Legal, o Mozilla travou, mas agora desceu. Fala, caramba. O Tottenham ainda não jogou, vai jogar contra o Blackburn. Hoje, vai perder. Amanhã. Depende de quando você ouvir esse podcast, vai jogar dia 2 de fevereiro. Ou já jogou. Termina. Prossiga. Entretanto, você pode replicar esse fascínio no comentário do Arsenal? Não, não quero replicar nada, não. Só queria terminar meu pensamento enquanto o Pedro estava falando, que o Arsenal se classificou na FA Cup e também na Copa da Liga com 2 pênaltis nos últimos minutos totalmente inexistentes. Agora reclamar de arbitragem. E também não houve nada de normal no jogo contra o Everton. Beleza, a equipe pequena aí, quem torce pra equipe pequena sofre, eu sei, quem torce pro Tottenham sofre, então vocês já estão acostumados, tá? Mas quem é grande, é difícil um time grande ser prejudicado, mas dessa maneira é absurda, então a gente entende que você reclama. Os torcedores do Manchester aqui do podcast vão concordar. O mais engraçado é que ele tá reclamando, o time dele venceu ainda. É, eu tô reclamando. Não, esse cara é totalmente... Não é porque meu time perdeu que eu vou reclamar. Meu time ganhou, eu vou reclamar também, porque é um lance muito absurdo. Cara, não é porque beleza. Ganhou ou perdeu, é não foi pode um lance passar impune. Absurdo. Não pode, né? Foi ridículo aquele lance. Tinha pelo menos 1 metro de impedir. 1 metro não, 5 ali. Beleza. O pênalti do Fábricas contra o Lee também foi absurdo. Obrigado. Quer falar a classificação da Premier League pra gente? Tá, vou falar. Calma aí. Tá bom, tirei. Tá. Em primeiro... mais importantes, tipo, o primeiro e o último. Pode só te falar só o primeiro e o último, são mais importantes. Tá, em primeiro, é claro... Os primeiros, pelo menos. Em primeiro, Manchester United com 54 pontos. Segundo, Arsenal com 49. Em terceiro, Manchester City com 45. Em quarto, Chelsea com 44. Em quinto, Tottenham com 38. Sexto, Sunderland com 37. Não, pus a zona de rebaixamento. Entendeu? Deixa ela falar. Tá bom. Sexto, eu faço o quê? Pode falar a zona de rebaixamento. Vai. Tá bom. Em 18º, o Wigan com 23. Em 19º... Faz o que você quiser. Deixa. Com 21. 20º, West Ham com 21 pontos. Muito obrigado. Mariana. Vamos para o mercado italiano e falar sobre o campeonato italiano também. Campeonato italiano que é difícil você ver algum jogador decente chegar em algum clube e fazer a diferença. É difícil ver algum time decente lá. Cala a boca, caso contrário de Pazzini, que chegou na Inter e fez chover no San Siro. Não estava chovendo no momento do jogo. Fez sim, você se apequene-se ao seu lugar e deixa eu falar. Ele podia fazer parada de São Paulo, deixa eu ver aqui em São Paulo. Respeite o apresentador. Nossa, tá rolando o clima. Namorado agora. Que lindo. Vai logo, caramba. Aquele pacote de bala que você criou. Fagner, Internazionale com Pazzini, agora vai? Espero que vá, né, pra dar uma graça nesse campeonato italiano e tal, porque se for depender, assim, do Napoli, eu acho que não vai dar muito certo, assim. Napoli tem até um bom time e tal, mas eu ainda não acho que o Napoli tem elenco para ser campeão italiano, né? O Milan disparou, tal, daí a Inter demitiu o Benítez, se arrumou, contratou dois bons reforços, o Pazini já estreia com 2 gols, sofre um pênalti, a Inter tá perdendo de 2-0, vira o jogo para 3-2, e eu acho que, sei não, se a Inter não vai ser ex, hein? E o Milan? O Milan empatou, né? Isso, empatou. 0-0 pro Lazio. Eu acho que se o Milan, eu tinha já do Milan já nos podcasts anteriores, mas eu acho que se ele não abrir o olho, a Inter chega pra pegar esse... pra entrar na briga, pelo menos. Acho que o Liverpool, tô viajando já. O Milan tem que abrir o olho, né? Não é um grande time, então tem que ficar bem esperto. Só lembrando que a Inter tem 2 jogos a menos que o Milan, né? Ou seja... A Inter pode chegar a 44 pontos e o Milan tem 48 atualmente. Exatamente. Só lembrando também que hoje, dia... O Milan joga 0, foi a abertura da rodada. A rodada segue e termina na segunda-feira, se eu não me engano, com o jogo da Inter. Não, termina na quinta com Bari e Inter. Segunda, Bari e Inter. Quinta, Bari. É, tô viajando. Pensei que hoje era segunda-feira. Olha que beleza. Opa. Vamos falar sobre a Juventus. A Juventus. Não tem o que falar da Juventus. Então, as questões anteriores, eu acho que o Milan tem um time fraco, Ibra dependente. Acho que a Inter tem um time melhor, fez boas contratações. O Milan também fez, um bom meu Emanuel, se puder ajudar, mas continuo achando o time da Inter de Milão o melhor time da Itália e favorito ainda para. Apesar da distância, eu acho que ainda acredito que a Inter vencerá mais uma vez o Calcio. Beleza. Agora eu quero falar do Napoli, da grande vitória do Napoli. Posso? Não. Você pode esperar o tempo que você vai falar, entendeu? 15 milhões Beleza. De euros. Matri. Irá custar a Juventus se for contratado na próxima temporada. Matri que chega para substituir... Tony chegou para substituir Quagliarella. E chegou para substituir? Loro Flores. Ninguém, porque antes não tinha atacante decente mesmo, era só Del Piero. Ele chegou para substituir Ibrahimovic, foi o único atacante bom da Juventus. Gianluca Vialli, que pode ser na próxima, já nessa... Hoje... Esse negócio de falar hoje é muito estranho. Pode estrear hoje, caralho. Pode estrear dia 2 de fevereiro. Barzali também, com a suspensão de Leonardo Bonucci. E vamos falar sobre o Napoli rapidinho, vai. O que você quer falar do Napoli? Contratação das caras? Do Maradona ainda, não, né? Não queria falar. Eu queria falar do jogo. Napoli 4, 5, 0. Ah, não. Careca ainda lá? Do Maradona? Jogo não. Do alemão, ele vai falar do alemão. Vamos falar sobre o Genoa, que contratou 10 caras nessa janela de inverno? O Genoa é tipo o Atlético Mineiro da Itália, né? Ele tá uma merda, mas ele tá sempre contratando. Contrata um monte, daí em junho dispensa todo mundo, contrata mais 15. Aí daí tá perdendo, não consegue porcaria nenhuma. E apela pra base. Essa é a resposta ao torcedor. E depois ele faz igual o Kalil e chora na imprensa. É, e depois vai reclamar no Twitter. Exatamente. Chora na imprensa, xinga muito no Twitter. E a Roma, que foi o único clube italiano que não contratou... um jogador. É com que dinheiro vai contratar? O time tá prestes a ser vendido? Ah, também é isso, também. Não precisa contratar ninguém, porque o que lhe cabe, que é a UEFA Europa League, eu acho que já tá garantido. Exatamente. Você falou bonito com agora, autoridade. Né? Obrigado, Muro, obrigado. Tá vendo como você não precisa falar do Napoli pra falar coisas bonitas? Não, obrigado. De nada. É Mariana Barreto inspirando os poetas do podcast no Mídia da Bola. Que beleza. Sem comentários para essa sua frase inútil. E nada totalmente, acrescentou para nós. Totalmente. Vamos passar então a classificação da Série A 2010-2011. Vamos girar a roleta e ver quem vai falar. Mariana, você ganhou. Não, obrigada. Ganhou um prêmio. O Milan lidera com 48 pontos, 14 vitórias em 23 jogos. O Napoli vem na segunda posição com 43. Por que, que é você que tá falando 41, não, Mariano? 38 de Nes, 36, porque tá acabando o tempo. E o Bari vem no último lugar com 14 pontos. O Bari, que deve voltar à Série B o mais rápido possível. Obrigado. Que não fará falta na Série A, infelizmente. Não, mesmo. Vamos para... Esqueci o que é agora. Vamos para o Paulistão. Campeonato Estadual do Brasil. Oba! Do Brasil, hein? Não é outro Campeonato Estadual. Ó. Oh. Só o brasileiro que... Campeonato Estadual brasileiro. Nossa senhora. Nossa, meu amor, tá ótimo hoje, hein? Campeonato Paulista, que tem Santos na liderança com 13 pontos, dividindo também com Palmeiras. Ninguém perdeu até agora. Santos vem com 16 gols marcados. Santos que joga com a Ponte Preta nessa quarta-feira. Pedro. Santos e Lano com Leite. Contra a Ponte Preta de Renatinho, Thiago Luiz, novo Messi. E aí? Thiago Luiz não joga. Alguém esqueceu de estudar muito no podcast, hein? Sim. Santos ganha fácil. Santos tá jogando muita bola, principalmente o Elano. Ele fez no jogo contra o São Paulo, ele não se destacou tanto, ele não foi aquele cara assim que brilhou os 90 minutos, mas quando precisou, o Elano jogou muita bola, tá jogando muito já. Foi a melhor contratação pra mim do futebol brasileiro até agora, pra essa temporada. E tá embalando o Santos. O que me surpreende nesse Paulistão até agora é o Palmeiras. Tem um time nojento, tem um bom técnico e tá jogando mal. Tá jogando mal pra caramba o Palmeiras, mas tá ganhando. Isso que me surpreende, por incrível que pareça. Tá o Palmeiras mal, está ganhando. Palmeiras... Tá jogando mal. Você acha que o Palmeiras mal, jogou bem contra a Portuguesa? Pra falar a verdade, quem tá jogando bonito aí é o Santos. E eu acho que o São Bernardo tá jogando bem, na minha opinião. Eu tô gostando de ver o São Bernardo, apesar de estar em 14º. O cara de frente, o Americana de Guaratinguetá tá surpreendendo com o Fumagalo. Tá, o Americana também tá jogando bem. Mas eu acho que o São Bernardo, que foi o que encarou de frente o Corinthians. Tá certo que era o Corinthians reserva, mas também jogou bem contra o São Paulo. Não, Americana, que não é de Guaratinguetá mais, a sede mudou. O Santos, que vem jogando futebol bonito... Fagner, vai ser fácil assim mesmo jogando em Ponte Preta? Não, porque provavelmente o Adilson vai poupar de 5 a 7 jogadores da equipe que vem formando a base. Então o Santos deve ir com um time meio reserva, assim, tá? Enfrentar a Ponte Preta, mas eu acho que é possível ganhar. Mas ainda bem que o Thiago Luiz, o Messi brasileiro, não pode jogar porque ele pertence ao Santos e está no contrato que ele não pode enfrentar o Santos. Não, seria perigo. Ele fez o gol da vitória contra o São Paulo. Eu acho uma palhaçada esse negócio de contrato, mas tudo bem. Não vamos entrar na questão. Acho que o cara se livra do jogador. Não vamos entrar na questão de contrato, já que falou do Palmeiras, vamos falar do São Paulo. São Paulo, que na quinta-feira estreia Rivaldo. Rivaldo, 38 anos, faz 39 em abril, para sua estreia atrás de Fernandão, sem malícia. Fernandinho aberto pela esquerda, Dagoberto pela direita. São Paulo encara o Linense no Morumbi. Pedro. Vai ser fácil, vai ser difícil, Rivaldo vai fazer gol, Fernando vai dar 3 bicicletas. Olha, primeiro eu gostaria de convocar a torcida São Paulina, vai ser um grande jogo, estaremos lá no Morumbi, todos nós 6 aqui do podcast do Mídia da Bola, é só nos encontrar lá. Não. O David não vai, então já são 5. Mas... Eu também não estarei lá. Então já são 3, só que irão. Mas eu acho que o Rivaldo tem tudo para dar certo do São Paulo. Eu no começo não tava acreditando, principalmente por causa da idade dele, mas depois que eu vi os últimos jogos do São Paulo e vi que o meio de campo do time é completamente inútil. O Rivaldo é inútil. Você tá falando que o Rivaldo é inútil e seu time precisa de quem? Do Diego Souza para uma jogada? Não. Então, desculpa aí, dá licença. Não, porque o Diego Souza, tem o Mancini. O Diego Souza nem tá jogando, pra falar a verdade, porque ele tá fora de forma. Tem agora esse não, do Mancini. Ainda não tá Como não, sempre, gordo. Você pode fechar. Tem dois anos que o Diego Souza não joga. E a gente tá falando do Paulista ainda. Ué, mas é, deixa o gancho. Eu quem... Deixa eu terminar rapidinho que a gente já vai com o Mineiro. Tá, calma aí. Anota na mente. Guarda. Ah, tá, vai. Então, e o meio-campo de São Paulo é muito defensivo. Ele arma dois volantes e aí tem o Fernandão para armar jogada. É muito fraco. Tem Marlos e Fernandinho também não são para armar jogada. Aí você via, por exemplo, o jogo do Santos, o Fagner chegou a comentar que era o Fernandão cruzando bola pro Fernandinho e pro Dagoberto, que são dois anões. Isso era ridículo. São Paulo precisa de alguém que pega a bola, bota no chão e arma a jogada de direita. Por incrível que pareça, o último que fez isso decentemente no time foi o Danilo, que é um morto que corria num quadrado imaginário. Então acho que o Rivaldo ele vai dar certo no São Paulo porque ele tem o que falta naquele meio campo. Tem qualidade. E o Danilo tá sendo muito questionado no Corinthians. Já que falou sobre São Paulo, Rogério Ceni conseguiu mais um, né? Ele pediu a contratação do Rodolfo e foi atendido. Rodolfo, ex-zagueiro Atlético Paranaense. O que vocês acham? O Rodolfo já chegou. Não, já chegou... O São Paulo contratou bem. Boa contratação. Calma, um de cada vez. Vai, Pedro. Finalmente o São Paulo contratou bem. Olha, foi uma contratação muito boa. São Paulo vai perder Miranda no meio do ano. Já perdeu o Renato Silva, que foi muito bom. E não deve renovar com o Alex Silva. Chamar o Rodolfo foi uma ótima pro São Paulo. Gostei da contratação. Rodolfo, que é, David? O Rodolfo falar? Já chegou a estar acertado com não sei quantos times. Já chegou a estar acertado com o Genoa, com... Depois especularam então, no time da França, depois no Fluminense. Com o Genoa, as 10 contratações do Genoa pode ter meio que, entre aspas, vetado essa transferência. Não, mas foi há muito tempo. Ele chegou a ser com o Atlético de Madrid. Teve proposta do Twente e do Bayer Leverkusen. Só que nenhuma... O pessoal do Atlético Paranaense gostou. A proposta do São Paulo estava em stand-by. O mercado fechou, aceitou o São Paulo. Que beleza, hein? E o Messias levantou um ponto interessante. O americano está em terceiro lugar no Campeonato Paulista com 12 pontos. Perdeu apenas para o São Paulo e por 4-3. O americano tem 12 gols no campeonato. O americano do Fumagalli. E aí, Pedro? Fumagalli, Charles, Rafael Chorão estão fazendo a festa na defesa adversária. Eu não sei se eu comento ou se eu dou risada de um time que tem Fumagalli e tá indo bem. Fumagalli é o chave do interior, velho. Fumagalli é o terceiro, segundo jogador melhor, segundo melhor jogador depois de Pelé, só perde pra chamar. Mas eu gostava do Fumagalli quando ele era jovem, agora é um Zé Ruela, mas eu acho um time normalzinho, não, porque classificam 8, né? Acho que Corinthians e Portuguesa devem reagir aí, mas acho que a Americana passa de fase, mas nas quartas vai e nas quartas fica. Então, mas ainda tem campeão interior, não tem? Sim. Mas acho que é só pra quem não se classifica, não é? Não. Não sei. Nesse ano, acho que não. Com a introdução de mais 4. Essa é uma boa pergunta. Vamos... No próximo podcast a gente responde essa pergunta. Acho que é quem ir mais longe, não? Já que os nossos twitteiros de plantão não mandam perguntas, vamos responder as nossas mesmas. O único time que falta falar é o Corinthians. Corinthians que empatou com o São Bernardo. Gol de empate foi marcado pelo estreante Luiz Catito Ramírez. Um golaço. Você gostou do Catito, mais... né? Gostei demais. Mais legal do que falar Ramírez ou Luiz. Ou Ramírez Max Pardalzinho. É, parece tipo Max matador. Pardor, bem mais legal. É Max quase Pardalzinho. Max. Oh, Max Pardalzinho é muito bom de falar. Max Pardal. Não, mas agora repete, não é mais Max Pardalzinho, é Max Santos. Não é porque a diretoria do Palmeiras achou que ia virar motivo de chacota Max Pardalzinho, como se já não fosse que ele foi apresentado como Max Pardalzinho, né? Não, eles iam vender muita camiseta como Max Pardalzinho. O marketing do Palmeiras é muito ruim. Muito, não sabe, não manja nada de marketing. Nada. Eu não faço faculdade de marketing, mas faria. Alô? Murilo. Alguma coisa melhor com o Max Pardalzinho e Adriano Michael Jackson, ok? Okay. O microfone do Muro tá dando umas falhas muito esquisitas. Carioca. Campeonato Carioca. Sério Calma, mesmo? Eu ainda não Delícia. Falei de Campeonato Paulista. Então fale, Messias. O Messias vai falar. Você já falou Sino-Americana? Chega, vai pro Campeonato Carioca. O senhor tá prestado hoje. Ele tá. O David tá louco pra falar do Campeonato Mineiro. Não, né? Eu não tô, não. Tá. Não, eu não tô, não. Tá, sim, eu nem vou falar do Campeonato Mineiro. O Flamengo, o maior do mundo. Brincadeira, gente. O Flamengo vai fazer a estreia de Ronaldinho Gaúcho pra saída de Egídio. Quais suas expectativas? Messias. A palavra do Messias. Então. Então. Já foram vendidos mais de 35 mil ingressos, se eu não estou enganado. Acho que será. Já esgotaram os ingressos. Sim, sim. Acho que será uma grande festa no Engenhão, a torcida tem que comparecer e com certeza comparecerá. Não, só, não comprar o ingresso e ficar em casa, como acontece muito. Mais do que a coisa que a torcida do São Paulo nem faz para ir assistir o Rivaldo. Uhum. E acho que o Egídio deveria ser mantido no time, fez uma boa partida no clássico, pelo menos defensivamente. No ataque ele deixou um pouco a desejar, errou muito espaço, mas na defesa não comprometeu, até atuou bem. Mas eu não gosto do Renato na lateral esquerda, ele sobe muito, deixa muito aberto para os volantes terem que cobrir ele, não dá certo. Mas então, não sei, ele ficará na reserva. Acho que... Agora eu quero falar uma coisa, porque você citou aí o São Paulo, mas eu acho que você fez uma coisa aí meio complicada, porque, olha só, São Paulo, nos últimos anos, ganhou muita coisa, ganhou Mundial, ganhou Libertadores. O que o Flamengo ganhou nos últimos anos? O São Paulo já está acostumado com essas grandes glórias no time, e o Flamengo não. Acho que é por isso que os torcedores do São Paulo... É por isso que os torcedores do São Paulo são muito empolgados, não são muito empolgados. Falou, cara, que então o último pode falar, time. São Paulo, pode falar. Pedro, fala aí, pode falar. Eu não vou comentar, não vou entrar nessa polêmica, acho desnecessária, só quero dizer pro David que é bom que ele fale isso, que ele se liberte, já que o último título importante que o time dele ganhou foi em 1971. Você vai te fuder, cara, que eu tô defendendo seu time. Nossa! Você vai te fuder. Que isso, não, gente? Pessoal não sabe mais levar na esportiva, né, Fagner? É, Jesus. Então, só uma palavrinha sobre o Flamengo. Tá todo mundo falando de festa, né? Que o Ronaldinho vai estrear, que vai botar em campo o quinteto mágico do Flamengo, que vai ter meio improvisado no lateral, mas, tipo, Nova Iguaçu vai estar em campo, gente. Já pensou se ocorre, tipo, igual o América do México, assim, Nova Iguaçu mete 4-0 no Flamengo na estreia do Ronaldinho Gaúcho? E aí? Cabanha está jogando no Nova Iguaçu? Ah, mas você vai fazer. Não, mas acho que não vai dar, não, porque o Nova Iguaçu ganhou de poucos o Vasco. Mas ganhou. Quer dizer que ganhar do Vasco hoje em dia é do Vasco, e enfrentar o time da esquina é a mesma coisa, né? Então. O Flamengo ganhou do Vasco de pouco, ganhou de 2-1. É verdade. Porque o Vasco agora é o amigo. Poderia ter goleado do Fê. O Flamengo fez o segundo tempo, jogou muito. Calma aí, um de cada vez. É. Vai, Moura, fala. O parâmetro do Vasco já não existe desde que Romário saiu do Vasco. 2 anos atrás? 3 anos atrás? 4 anos atrás, vai. O último ano dele não vale. Ah, tá bom. Agora, esses dias eu tava vendo uma questão interessante. Como que os times são rebaixados no Campeonato Carioca? São os dois, junta todas as campanhas dos dois turnos, da Taça Guanabara e da Taça Rio, e os dois piores da soma de pontos são rebaixados. Ah, é? É. Nossa, que lixo, hein? Exatamente. Agora, se o Vasco, se o Vasco não melhorar no segundo turno, tem risco. É verdade, cara. Se hoje acabasse... Estaria rebaixado do Vasco. Melhor do que o Paulistão, porque os caras jogam 19 rodadas e caem em 4. Momento de pergunta do Twitter. Oi? Momento de pergunta do Twitter. Murilo. O Santos é uma portuguesa que tem... Pergunta de quem? Quem perguntou? Não vou revelar, ele resolveu não falar anônimo. Pergunta anônimo. Fagner. Assim, eu quero quem perguntou isso aí o que vá tomar no cu, primeiramente. Certo? Porque a galera tá na educação hoje, hein? É complicado. Santos é um time de respeito, tá? É um time de tradição nesse país, tá? Foi o primeiro time desse país a ter passaporte, tá certo? O primeiro a ganhar Libertadores, o primeiro a ganhar Mundial, então, por favor, trate com mais respeito. Muito obrigado. É, como já diz a música, vai com determinação, tu que és glorioso, sei lá o quê. Ô, Moura, o Neto tá pedindo... RL Neto, não, LR Neto, tá pedindo pra você mandar um abraço pra ele no Twitter. Opa, qual que é o nome dele? O nick dele no Twitter é Neto, LR Neto. LR, você que é esse cara aí, um abraço pra você, tá? E só, você merece mais que isso, porque eu não sei da sua história, e por enquanto você merece apenas... um abraço, ok? Eu acabei de fuçar no Twitter e eu descobri quem fez a pergunta. Quem? Procura lá. Calma aí. Enquanto vocês procuram no Twitter, eu coço minhas costas e penso no que eu vou fazer de brincadeira sobre o grupo B da Taça Guanabara. Botafogo campeão desde 1910. É 1910? Não é 1903. Só no hino. É. 1903. Desde quando? Então quer dizer que o centenário do Botafogo foi esse ano? Foi o ano passado? Não, porque não foi o ano de fundação, foi o ano do primeiro título ah, deles. Tá. Desculpa aí. Faça uma interpretação assim, ó. Seu trabalho de gadinha do Botafogo. Você faz assim, uma dissertação, uma interpretação sobre o hino do Botafogo. Aí você entrega pra professora, tipo, o que você fez nas férias? Aí, professora, olha, eu sou meio burrinho. Mas que aí você tá falando comigo? Interpretação de texto. Botafogo. Não, tô falando com sua mãe. Você pode fazer uma questão sobre o hino do Botafogo, tá ok? Tá ok? Vamos falar sobre o Botafogo que joga sem Marcelo Matos? Comigo? Não. Ah. Joga sem Marcelo Matos contra... É W? Contra, me ajuda, por favor. Contra o Bangu. Grande Bangu. Vice-campeão brasileiro, se não me engano. Grande Bangu. Acabou de falar? Enorme. Beleza, Marcelo Matos joga... Não, joga a faixa de capitão, pode ser de... Sua. Minha. É. Minha, Louco Abreu, não minha, Dave Grohl. Depois eu faço o show lá. É sua. Botafogo e Bangu. Mariana. Jogo bonito, né, Mari? Oi, desculpa, foi mal. O que você acha do Botafogo? É um time legal, né? Não. Polêmica, hein? Polêmica. Eu acho o time muito legal. Não, mas é a vez dela falar. Acho... Ah, tá. Desculpa. É. Não, vai falar. Nossa, obrigado, falar. Tá. Valeu. Mas por que você não acha o Botafogo não, legal? O Botafogo não, tem louco. Ela é flamenguista, ué. Renato Gaúcho. Deixa eu falar quem vai Renato sobre o Renato Carioca. Renato Cajá. O Renato Cajá joga muito, cara. Você gostaria dele no seu time? Nossa. Como é que é? Você gostaria dele no seu não. time? Quem tem Ricardinho... Ah, tem gente muito melhor lá, né? Quem tem Ricardinho não pode ver todo Ricardinho joga Ricardinho. Muito, ele põe a... Não vou falar nada. Ricardinho joga muito, mano. Ele põe... O quê? Ele põe Renato Cajá no bolso. Trouxa. Ah, mas eu saiu falar bem. Uma coisa de comprometedora, né? E o Fluminense? Foi campeão brasileiro ano passado. Não, o Fluminense vai ser campeão carioca. Resumindo o campeonato carioca, Fluminense, Botafogo, Flamengo já estão classificados e Vasco tá fugindo. E o Fluminense vai ser campeão. Nossa. Muito bom. Não, mas calma, gente, calma. Quem quer ser o primeiro a falar sobre o Vasco? Eu. Eu quem? Messias. Levanta a mão. Levantei as duas. Eu não vi, então nesse dois pés. Mas calma, você não pode fazer a piada do I, não pode fazer a piada do site oficial. Ah, só sabia essa. Não pode fazer a piada do I, não? Hã? Não Qual pode que fazer... é a piada do I? Eu não tô sabendo. Qual que é a diferença entre o Vasco e o I? Não sei. O I tem ponto. Que legal. Muito engraçado. Muito bom. Eu tava pensando que era... Essa eu já tinha ouvido, eu tava pensando que era Wii videogame. Nossa! Não, não é. Isso sim foi uma piada. É. O item dois pontos, pelo é, menos. É verdade. Tem três, tem o de som, de áudio e do... Nossa. Não, não merece. O item essa piada que você vai fazer sucesso. Vai ganhar o item do Danilo Gentili. O item essa piada. Pô, não bota o Oscar Filho, ele é mais sem graça. Pode ser. Você vai ser rejeitado pelo Ray Romano, cara, se você fizer uma piada dessa aí. Ray Romano é o maior humorista de todos os tempos desse planeta Terra. Dos outros planetas terras que existem. Não, mas falando sério, falar sobre o Vasco que tá numa pindaíba só, Messias. Pode zoar, pode xingar, mas como não é seu time, você pode falar o que você quiser. Então, vou poupar o torcedor vascaíno, que já sofre bastante, não preciso falar mais, não preciso humilhá-los mais. É, já, como eu já falei no começo do podcast, o Vasco ainda não se decidiu com seu qual será o seu treinador para o segundo turno do Campeonato Carioca. Decidir agora também não importa muito. Está eliminado da Taça Guanabara, tem algumas rodadas ainda para cumprir. E trazer logo um nome para poder treinar o time, ter mais tempo de adaptá-lo ao seu jeito de jogar. O Vasco perdeu o Clássico, jogou praticamente só 10 minutos dos 90 do Clássico, mereceu perder. Tá, então não foi W.O.? Foi W.O.? Eles entraram em campo depois de 10 minutos saíram? Foi. Prossiga. Por isso que não foi goleada do Flamengo até. Mas então... Pode chamar o Flamengo de competente, porque jogou 11 contra nenhum por 80 minutos e só fez 2 gols. Pois é. Mas então, eu tava vendo umas notícias aí hoje que parece que o René Simões... Pelas notícias que eu vi, o René Simões e o Ricardo Gomes são os dois cotados para assumirem o Vasco. Ricardo Gomes está no Rio negociando e parece que deve fechar até o final dessa semana. Está 99% então... fechado. Pode ser que ele feche ainda quando o podcast estiver gravando. Tomara que sim. Que a gente posso, já fala posso sobre falar ele. Do Vasco? Pode. Eu ia falar do Vasco, assim, tá todo mundo fazendo piada e tal. Não foda, eu também faço piada, claro. Não é meu time, então eu vou fazer piada. Mas a situação do Vasco me lembra muito a situação do Corinthians há alguns anos atrás. Que é chato você ver assim, um time rival se ferrando e indo possivelmente para uma segunda divisão. Fica aquele vazio de você não poder ganhar do rival, essas coisas. Sei lá, eu gosto mais quando, por exemplo, eu encaro um rival de igual e tem mais emoção. Jogo clássico fácil, assim, não é muito... Grato aos envolvidos que passou uma moto aqui embaixo. Falou? Sua mãe tá indo pra que mais. Que isso? Não, deixa quieto. Não vamos colocar isso em questão agora. Falando desse negócio de segunda divisão, pelo menos não foi no Campeonato Estadual, mas o Corinthians caiu de divisão no Brasileiro e foi uma boa. O que você acha disso, Fábio? Você acha que o Vasco recaiu? Foi uma boa? Cair de divisão nunca é bom. Nunca é bom. Cair de divisão é péssimo. Desculpa, eu não sei como que é isso, tá? Eu entendo a sua linha de raciocínio, né? Por causa de reestruturação do time e tal, pra dar aquela sacudida, etc. Mas cair nunca é bom. E se o Vasco cair de novo, eu acho que não sobe de novo no eu mesmo também ano. Acho. Pior que, ainda é cair no estadual, né? Cair no brasileiro passa. Não, eu acho que no estadual é muito difícil o Vasco cair. Então, mas ele não consegue subir no mesmo ano porque a Série B é no ano seguinte. Sim, você entendeu. Não, mas ele é um cara assim que não gosta de fingir que não entendeu as colocações, então... Beleza. David, próximo não, problema, é que eu tô você vai tentando... reassumir o seu posto de... Obrigado. De apresentar. Muito obrigado. Exatamente. Vamos falar sobre Fluminense, então. Fluminense que vai jogar contra... Duque de Caxias. 7:30 no Engenhão, do dia 3. Dia 3 conhecido também como quinta-feira. Quinta-feira aqui também joga o Bari Internacional, que é um jogo muito mais legal de se assistir do que Fluminense, do que de Caxias. Mas não deve ser mesmo quem horário. Quer do Fluminense? Não interessa. Quem não, quer falar muito do obrigado. Fluminense? De nada. Eu só queria falar uma coisa rapidinho do Fluminense, que o Fred tá jogando muita bola. Jogando muito. Olha, falta de credibilidade, você acabou de falar o que eu falei. Ele tá jogando muito, eu acho que na próxima convocação da... ou convocatória, como diz o Murilo, o Fagner... o Fagner não, o Fred Fagner. Deve ir pra seleção. Nossa, eu tô sonhando com o Fagner, cara. Que Fagner da seleção. Eu só tenho uma coisa seleção. A falar do Fluminense. Tá sofrendo muitos gols nos últimos jogos, acho que é preocupante ele sofrer tantos gols dessas equipes fraquérrimas. Eu acho o Fluminense favorito a ganhar o Carioca. A expressão fraquérrimas, eu gostei muito dessa expressão, tá? Um Obrigado. Adendo. De nada. Vamos para o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro começou no último final de semana com o Guarani goleando o Ipatinga por 5-0. Vamos falar sobre os clubes grandes. Vamos falar sobre o Funorte, que acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 de virada. David, pode falar. Ah, então, pra estreia, né, eu acho que acho que o time foi bem. Acho que... Pra estreia, acho que o time foi bem. Estrearam apenas o... Começaram como titular apenas o Richarlison e o Jobson dos... Os outros começaram contra a Não, reserva? Não, deixa eu terminar de falar, obrigado. Dos que chegaram neste início de temporada, foi pode só falar. O... Foram só Richarlison e Jobson que iniciaram o jogo como titulares. Mas depois entraram também Mancini, Wesley e Magno Alves, né? Magno Alves acabou fazendo o gol e... Para mim, o melhor em campo na partida foi o Wesley, que depois que entrou, melhorou muito o Atlético. Iniciou a jogada do primeiro gol, o gol de empate, e sofreu o pênalti do gol da virada do Atlético. Mágico Alves que marcou o gol. E do outro lado temos o Cruzeiro, que venceu por 3-0 a Caldense. Alguém deseja falar sobre o Cruzeiro? Eu não assisti esse jogo. Eu assisti. Ninguém assistiu? Eu assisti. Então pode falar, Gino, pode falar aí. Ah, o Cruzeiro, o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito... Muito obrigado pela sua presença falando sobre o Cruzeiro. Cruzeiro, e o Roger? Não, agora eu comecei, agora eu vou terminar. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito fraco. Acho que como é que chama o técnico do Cruzeiro, cara? Esqueci. O tal Cuca, de Cuca. Isso. O Cuca... Super difícil, hein? O Cuca mexeu muito bem no time, colocando o Alisson, né, no intervalo. Botou três atacantes, o Alisson entrou muito bem. Mas o gol que abriu a vitória do Cruzeiro, um pênalti inexistente no Thiago Ribeiro, acho que o Cruzeiro abriu a vitória no primeiro gol, né? Porque aí obrigou a Caldense a sair pro jogo e acabou marcando os outros dois. Sim, porque ele abriu a vitória porque ele marcou o primeiro, que a Caldense foi mais esperto... Não, a Caldense foi mais esperta. Ah. Ok. Quando ele começou a falar sobre a Adilson Batista, eu já pensei que ele ia falar que o Atlético Mineiro tava com o Levir Culpe ainda. Não. E vamos falar também sobre o único 0-0. Peraí, falando de Cruzeiro, o que vocês acharam de Vitorino? Ah, tem o Vitorino. Contratação para a zaga do time Celeste. Eu vou deixar vocês falarem primeiro, que eu tenho uma declaração. O Vitorino é um zagueiro muito de baixa estatura, né, cara? É, isso é preocupante. Mas ele é bom. Mas ele é um ótimo zagueiro. Isso aí é indiscutível, mas é um zagueiro de baixo. Ele afligiu e é de Carlos. Mas ser baixo é relativo, porque o Ivan Córdoba, Cannavaro são zagueiros baixos e são zagueiros... É verdade, e eu acho que vai formar uma bela dupla com o Léo. Acho que o Cruzeiro vai ficar com uma boa zaga. O Cruzeiro tava precisando de um zagueiro mais experiente, principalmente depois para que perdeu o Leonardo Silva, né, acho que conseguiu substituir a altura. Eu não sei se perder o Leonardo Silva é um reforço ou uma perda. Não, o Leonardo Silva é um bom zagueiro, cara. O Leonardo Silva é um bom zagueiro, só que ele estava há muito tempo no departamento médico. Então, bom zagueiro, ele é bom, ele é bom até porque o Atlético Mineiro. Claro, também. Vai começar o discurso do Bial do Big Brother. Avise ele falar alguma coisa legal. Pedro, o que você acha dessa contratação do Vitorino? Acho que é bom. A zaga do Cruzeiro ano passado era, sei lá. Não me inspirava confiança. Eu comentei várias vezes isso no meu Twitter, quem me seguia acompanhava. Mas eu falei várias vezes que a saga do Cruzeiro era fraca, que o que garantiu o time, o vice-campeonato do Brasileirão foi o meio-campo para frente. Então acho que um jogador experiente, que tem uma passagem já por seleção, manja mais da coisa, deve ajudar um pouco mais essa saga piegas aí. Mariana, Vitorino, Cruzeiro, casamento perfeito? Casamento perfeito. Acho que só eu vou ter que discordar dessa contratação do Vitorino. Aham. Somente. Não, eu também não acho ele um baita zagueiro. Ele é um... Mas você acabou de falar que ele é um bom zagueiro. Não, peraí, ele é um zagueiro de mediano pra bom. Não, peraí, decide você, não, amigo. Não, ele é um zagueiro de mediano pra bom, mas agora... E essa baixa estatura dele aí complica, né, cara? Se você acha que ele é de mediano pra bom... Não acho que ele é de mediano pra bom, mediano. Esse pessoal que começou a contratar Arévalo Ríos, Vitorino, começou a colocar na cabeça que os jogadores do Uruguai eram bons... Esqueceram que foi o Forlan que levou o time nas costas até o final. Mas o Uruguai não tem jogadores bons. Não tem jogadores bons. Não, o Forlan é ruim. Não, só o Forlan, Soares igual é ruim. O Moura falou. O Moura carregou. E o Soares? O Soares não jogou bem a Copa. O Soares é bom. O Soares foi bem, mas o Forlan levou o time nas costas. Aí estão colocando os jogadores do Uruguai como se fossem os salvadores de todos os times. Contratar o Arévalo Ríos eu já achei meio diferente. Agora, trazer Vitorino, tem jogador, um zagueiro, tem zagueiro no Brasil muito melhor que o Vitorino. Acho. E você nem ia gastar nem tanto. Pode ser que no, na... O Alex Silva é melhor que o Vitorino. Calma lá. O Alex Silva melhor. Já é muito, muito mais soltado. O cara jogou no Hamburgo. O cara jogou no São Paulo. O Alex Silva é o melhor zagueiro do Brasil. Ah, com certeza. O melhor zagueiro do Brasil é o Hever. Não, Alex Silva, não, Alex Silva, pera, deixa eu pensar um pouquinho mais. Carlos, até... Sim, Alex Silva, melhor zagueiro do Brasil. Vai, Moura, continua então. Não, eu tô pensando se tem mais algum zagueiro melhor. Não, não, tem o Gum, tem o Leandro Eusébio. Tem o Gum, não, tem o Rodolfo. Não, tem aquele do Palmeiras lá. Nem cogitei. Tem o Davi David Braz, sei lá como é que é o nome, que grita, sei lá. Tem a dupla do Santos, Durval Baresi e... Esqueci, Durval Baresi e Edu Maldini. Ai. Tem o Diego Jareta também, do Grêmio Prudente, grande jogador. O Messias, sempre que eu ouço a voz do Messias, vamos falar... Messias. O Messias não tá, você reparou? O Messias está ausente. Falou já. Cadê ele? O Messias está ausente, caramba. Cadê? Ele vai perder, não vai poder falar sobre o América de Teófilo, Tony contra o Democrata, que foi o único jogo que empatou 0-0. E que eu estive presente no estádio José Malcolm. Por isso que o jogo deve ter sido essa Não, cara, o jogo não foi tão ruim assim, não. Não foi 0-0. Não, agora fiquei curioso. O que você tava fazendo em América de Teófilo, Tony? Não, era Democrata e América de Teófilo, Tony, porque o jogo era em Valadares. Ah, tá. Desculpa pra não gravar o podcast ontem. A gente pede desculpa. Eu peço desculpas aí aos leitores, aos nossos ouvintes, porque eu estava numa partida de futebol ontem, né? Não, uma partida de rugby. Não, estava na arquibancada da partida de futebol. E não pude, ou ele jogava pelo América de Trofos do Tony. Deixa eu terminar de falar. Não pude gravar o podcast, que ontem era o dia, né? Normal. Mas hoje a gente está gravando aí e é isso aí. É, depois de quase uma hora de podcast, as pessoas... Acho que notaram que a gente tá gravando um podcast. Ah, tá, desculpa, então. Tá, vamos... Eu não tinha, mas tudo bem. A gente tá, cara. Agora, lembra disso aí, tá? Beleza. Vamos falar sobre... Deixa eu falar tudo de novo. Vamos começar, então, de novo. Bem, amigos do podcast, começando mais... Falou, continua. Podcast. Quem fala aqui, vamos lá pro Grenal. Grenal. Deputado... Em Riviera, no Uruguai, tiveram alguns problemas e não foi possível disputar o Grenal no Olímpico, estádio do Grêmio, se vocês não sabem, tá? O Colorado, o Internacional, joga na gigante da Beira-Rio, como o próprio diz o Pedro Cuenca, né, Pedro? Exatamente. Tem o gigante da Beira-Rio e a gigante da Canindé também. Gigante da Canindé, aquele ali do lado da... Aquele na... Da Tietê. Não, eu esqueci o nome da palavra. A beira marginal. Se não tem beira mar, tem a beira marginal também. Exatamente. O placar foi de 2-1 para o Grêmio. Eu assisti mais ou menos o jogo. E esse mais ou menos... Você é corajoso, hein? Muito ruim. Nossa, eu fiquei com nojo de assistir os melhores momentos. Alguém quer falar sobre o Grêmio? Eu não quero falar nada do Grêmio. Clássico. Clássico não, gaúcho já é ruim. Vai. Ainda mais time reserva, velho. Não, clássico gaúcho é bom. Reserva. Nossa, os reservas no Uruguai. Nossa, que saco. Todas técnico, as equipes mandaram o time B. Com técnico, o Roger treinando o Grêmio. E o Anderson Moreira, que é tipo um reserva A do Inter. Até contratar um cara decente. Foi um show de horror. É. Então, não posso falar uma coisa? Esse trem, não. Posso falar só uma coisa? É Grenal. Grenal é clássico gaúcho, porra. Não tem que jogar no Uruguai. Coisa ridícula. Vão se catar. Já imaginou, tipo, um São Paulo e Palmeiras no Maracanã? E daí? Não faz sentido. Você vai jogar, tipo, Atlético Mineiro e Cruzeiro em Manaus? Não faz sentido, seus porra. Presta eles foram pra Deus. Eles foram pra gringa. Seria, tipo, um Palmeiras e Corinthians no Monumental de Núñez. Entendeu? Meu... O gaúcho tem essa mania de ser uruguaios, argentinos, tipo... não se fuder, faz a porra do clássico ali no estádio do Juventude. Seria tipo um Atlético Cruzeiro, mas em Bagué, entendeu? Então, Sérgio do Tolima. O Caju foi disputado em Caxias, acho que dava ainda. É, podia fazer no Alfredo Jaconi mesmo. Podia fazer no Alfredo Jaconi, o Juventude... Não, faz qualquer terrão lá, pô. Clássico reserva. Juventude jogou contra o Caxias no estádio do Caxias. É, o estádio do Caxias é bom pra caramba, o estádio. Mas Olímpico. Não é porque o clássico não é disputado em lugar neutro porque é um jogo só? Assim, não, um turno, acho que não. Acho que só em Minas que tem essa palhaçada aí. Assim. No ano passado teve no Sul também. Foi no interior o clássico porque ia ter só um, daí eles resolveram não dar mando pra ninguém. Não sei. É ridículo de qualquer jeito. Acabou o estadual. Vamos falar só um pouquinho sobre... Campeonato Sub-20 no Peru. O Brasil derrotou o Chile por 5-1. Colocaram Nossa. Novamente Ney Maravilha em vários jornais, vários portais, vários sites, vários lugares. Eu não achei que o Neymar jogou tanta... Digo, Neymar jogou muito. Neymar, nessa partida contra o Chile, que tiveram gols também Lucas, Miriam José... E Diego Maurício. E Diego Maurício Drogbinha, que mora nos corações dos flamenguistas. Isso. Vamos começar com a Mariana. Mariana, Brasil 5, Chile 1. O que você achou? Eu tava dormindo. Muito bom. Mesmo. Cliente da cidade, tá muito cedo. Muito bem. Eu tava dormindo, porque eu sou um bebê. Você é um exemplo para ninguém. Maria. E sem usar drogas. E sem usar drogas e fuma crack. Que isso? Entendeu? Que é droga. Da sua seleção. Xismo dessa. Que isso? Não, não. Nossa, eu essa Messias, parte da polêmica. Eu vi o Messias falando. Eu imaginei o Caetano Veloso naquele VMB. Nessa porra. Só isso que eu queria comentar. Eu queria comentar que agora tá um... Tá bem dividido aqui o podcast, né? É o Patriota, Messias... Não, patriotismo nada. Tem que ter patriotismo. O Fagner morre dentro do Che Guevara. Mariana, você tá vendo que exemplo você não deve seguir, né? Fagner não é exemplo pra ninguém. Não, tem que seguir patriotismo, nada, não. Não, é... Seguir patriotismo, cara... Quem segue patriotismo? Tem... Ninguém segue. Patriotismo. Alguém é ou não é patriota? Ninguém tem, segue. Tem que ser nada, carro. Não. Brasil é um lixo. Ô, oh, taxista, por favor, quem tá correndo? Não existe isso. Tá? Beleza? Ainda bem que eu sou espanhol e eu tô me lixando pra vocês brasileiros. Mas e aí, mano? Galera, eu tava só brincando, sendo um pouco falso moralista, mas essa porra de patriotismo é... Tem que ter nada, né, disso não. O negócio é Uruguai. Você não sabe nem o que é isso aí, ó. O negócio é jogar no Uruguai. Vamos continuar falando sobre o Brasil, vamos continuar falando sobre o Brasilzinho. Gente, peraí, Murilo. Ah. Só um comentário. Quem vocês acham que vai sair do Big Brother? O Biel tá fazendo um discurso agora. Ah, vai ter que continua aí, mano. O Wagner sumiu exatamente por causa disso. Eu tô acompanhando aqui, velho. Já informo já quem sai. Vamos continuando. Beleza. Vai, mano. Vai, eu volto no Igor. Tá. Quem quer falar apenas sobre o primeiro tempo de Brasil e Chile? Fala, foi um lixo. A primeiro. Não, deixa eu Beleza. terminar. O primeiro destaque Não, negativo pode. foi para televisão, foi para transmissão da TV peruana, porque eles ficaram tão empolgados lá com aquela dancinha ridícula dos jogadores do Brasil no primeiro gol do Neymar de falta, que perderam o gol com o frangaço do goleiro do Brasil no primeiro gol do Chile, o primeiro e único gol do Chile. Que absurdo. Eu achei, sem brincadeiras, mas eu achei que a TV peruana gostou demais de ver a bola entrar. Mas não, Ah, ah, ah, ah. foi muito engraçado. Eu tô rindo, não tô sério. Mas eu juro que eu não entendi sua piada. Porque É que quando foi você ruim começa, mesmo. Foi, não, foi foi ruim, você foi começa ruim. pra entender. Foi ruim. Dá pra você seguir aí? Eu Não, eu posso tô falar tentando uma coisa? Goleiro do amplas Brasil piadas. sub-20, pelo amor de Deus, que Nossa, que gol foi lixo, aquele? velho. Que lixo. Então, mas. Nenhum goleiro pode levar um daquele, é ridículo. Primeiro que ele falhou por não interceptar o É, cruzamento também. antes de Sim. chegar no cara que fez o gol, que acho que foi o Carrasco, Carrasco, número ou 7, não. é verdade. Isso mesmo, foi o Carrasco. Depois ele cagou por sair do gol quando devia. É, tentou adivinhar pra onde o Entretanto, cara ia minutos chutar. depois ele salvou. Breaking Ele news, breaking salvou. news, breaking Né? news. Breaking Igor news. saiu do Big Brother com 55%. Chupa. Boa. Ah, filha da puta! Super Ai, mas uma Igor! gostosinha fica na Que casa. Aquela isso? 15 sapata milésimos, lésbica. fica. 15 minutos depois. Aquela sapata Agora eu falo do coladrão Brasil lá. sub-20. Cala a boca, bebê. Ah, Porra. fala sério, a Diana é mó delícia, velho. É muito estilo. Aquele cabelinho curtinho dela de chapéu, nossa. Pegava vaga. Eu tô bem. Agora eu falo do Brasil sub-20, tô até mais animado. Vamos lá. Então, Agora que o Igor saiu. Calma aí, não, você tá falando, né? Fica quieto, espera. Falou bem. Ia falar, calma. Vamos deixar o do Neymar de falta. O goleiro falhou, Neymar bateu bem. O que você acha? O Neymar não bateu bem, acho que foi mais falha do goleiro, foi quase em cima dele. A barreira até pulou, mas acho que o resultado campo, boa apresentação brasileira. Acho que o Brasil não jogou tão bem assim quanto dizem. Talvez só nos 10 minutos finais, quando o Chile já estava praticamente morto, partindo todo para o contra-ataque cansado. Aí sim, o Brasil jogou fácil nos contra-ataques, fazer três gols, mas o jogo não, o Franco continua fazendo. Para mim, o Gabriel é horrível, não tem como ser titular de uma seleção brasileira. Como que o Rafael Galhardo e o Diego Maurício tinham que ser titular dessa equipe. E o Brasil será campeão desse torneio ridículo só porque os outros times são piores. Não, aquele time Craque da do Mundial, o Argentina, Brasil pelo amor de consegue, Deus, hein? velho. Calma que a gente já fala deles, a gente já zoou os argentinos. Peraí, ô Fagner, Messias, mais você acha que Neymar. no Ah, Mundial o fala. Brasil consegue bem na Olimpíada? Com esse Ah, com time? outros jogadores, não vai ser esse time, né? Com Não, outros jogadores. no Mundial vai. Ah, Mundial é se for mais ou sub-20. menos essa convocação, acho que o Brasil pode no máximo chegar às quartas. O time é fraco. Se o Brasil já foi campeão mundial com o Dagoberto de titular, eu não duvido, mas. Eu acho que o Brasil tem bons jogadores como Lucas, Neymar, até o William José é um bom centroavante, mas não tem um time assim que cola, tem esquema tático. É bom, a geração muito boa, mas o cara não sei, ele é muito desorganizado, cara, taticamente. Também acho. Que mudança você faria desse time que começou jogando contra o Chile, Fagner, para o jogo contra a Colômbia, que na primeira fase foi derrotada por 3 a 1. Acho sim que entre que vá mudar o time. O time falta ser um pouquinho mais compacto, assim. Eu acho ele muito espalhado no meio-campo, assim, do ataque. Eu acho que tem muita gente talentosa ali na frente, só que essa gente talentosa não ajuda na marcação ali atrás, tal. Às vezes estoura tudo. E não Nossa, gente, sei. a Diana tá pelada no, a Diana tá pelada no Big Brother. Que Que isso, amigo? isso? Deixa ele gritar aqui. Calma aí, cara. Sério? Calma. Que isso, bicho? Não, Não, peraí, deixa eu rapaz. falar. É. A gente vai dar, não começou a transmissão. Os dois. Caraca. Os dois laterais da seleção brasileira são muito ruins, cara. O Alexandre e o Danilo são muito fracos. Mas é melhor que Galhardo e. O Galhardo é melhor que o Danilo. Galhardo é melhor que o Danilo. E o Gabriel Silva está no mesmo nível do Alexandre. Alexandre. Pois é, o que eu falei? Alexandre. Foi mal então, Alexandre. Alexandre é bom, eu gosto do Alexandre. Quer dizer, eu nunca gostei de ninguém. Eu achei que o Galhardo, quando entrou melhor. Não que ele seja. Não é, eu não gosto do Galhardo, por exemplo. Mas que ele entrou melhor que o Danilo, ele entrou. Contra o Paraguai, o Galhardo entrou, pegou na bola pela primeira, segundo o Neymar. O Neymar deu uma consciência boa lá do lado direito da que tava tendo com o Danilo. Tava errando tudo que tentava fazer. Pois é. Agora já, o Gabriel afobado no jogo titular, mas se colocasse Gabriel Silva e puxasse o Alexandre pra meia, mudaria alguma coisinha, acho que o Alioca também. Se ficar com o Oscar e apenas o Fernando... O Oscar é um poste, cara. O Oscar volante, é um lixo. O Oscar é ruim, desde que ele saiu de São Paulo, desse jeito de o Oscar ruim é, o Oscar ele, é ruim desde que nasceu, fala a verdade. Ah, no São Olha, Paulo ele era bom. Eu sinto em dizer isso, cara, mas o Pedro falava muito bem que... Não, o São Paulo tem que puxar esse Oscar. Tinha mesmo. O Muricy depois que ele fez aquela filha da... Putagem com o São Paulo, eu torci pra esse corno acabar, tá dando certo. O Muricy tem que dar chance pra esses Oscar, queridinha. Cara. Muito normal. Muito normal. Nossa, eu também. O Oscar é muito jogador nota 5,5. Eu sempre achei o Oscar igualzinho o Sérgio Mota. Um Sérgio Mota 2. Sérgio Mota é melhor que não, Sérgio acho, Mota. Eu sempre achei ele no Sérgio Mota 2. Os dois são jogadores nota 6 pra copinha. Nota 7, sim. Porque... É. Ah, né? Mas, de resto... Sérgio Mota foi contratado. Será que ele vai ser reserva lá. Parece. Assim como ele subiu. Né? Para vocês verem, é um dos torcedores do meu estado. Não, acho que não é desinformação, sala, acho que é... Estavam chamando... Pô, estão tratando o Yale aí como Pelé no Ceará, velho. Mas muita gente foi por culpa da imprensa ativa daí, que a imprensa qualquer jogadorzinho mais... Eu lembro que eu vi o cara falando do Maracanã, lateral direito do Ceará. Nossa, esse cara é um gênio. É o melhor lateral direito de todos os tempos do Ceará. Claro que não, velho. Cara, ele é um Marcos Assunção fora da mídia. Pronto. Bater falta e pênalti. É fraco mesmo. Eu já não lembro o que eu tava falando. Ah, bom, acabou acho que, né? O Chile. É. Chile, eu queria desejar tudo de bom pra Argentina, isso aí. Essa amnésia. O que você falaria para o camisa 11? Acho que é o Araújo da Argentina. Não lembro. Não lembro o nome dele. O camisa 11 da Argentina que sofreu o pênalti que jogou bater. E fudeu a Argentina. O que você falaria pra ele, Pedro? Quem? Pro cara falaria, que assim. Perdeu. Eu falaria, continue assim. O que você falaria pra ele? Então fala Pedro mesmo, vai. Eu colocaria o dedo na cara dele. Chupa! Mas mudaria de passar o dedo? Não, obrigado. Que isso? Mas só se tiver... Bicho. Só se tiver... Tivesse doce de leite. Bicho, mas o cara é muito mongol, velho. Ele sofreu pênalti. Eu ou ele? Hã? Não, o cara da Argentina. Eu ou ele? Ele sofreu pênalti. Não, sofreu não mongol. Peraí. Sofreu pênalti. Aí tinha os agentes da FIFA lá no estádio, beleza. Falou, todo cheio de marra. Não, eu vou bater. Foi lá, o cara jogou na lua, velho. O cara escorregou muito backhand na Euro 2004. Só... A primeira coisa que eu vi, que eu lembrei quando eu vi, foi o Beckham escorregando na Euro 2004. Não, pra mim foi o Terry escorregando na final contra o Manchester United. Eu não vi esse também jogo. Não. Vocês não têm moral pra falar comigo, então, agora, tá? Vocês podem falar com o Wagner. Eu vi. Aí, ó, tá vendo? Ah. Quando vocês assistirem, enquanto vocês vão assistir, você fala com o Fagner, fala, o Fagner fala pra mim, e aí eu respondo pra ele, pra falar pra vocês. Tá ok? Ah, ok. Desculpa, tio. Beleza, beleza. Um jogo que vai ser muito bom pra gente, pelo menos, vai ser disputado no domingo. Domingo pra segunda, 11h50, é isso? Ou meia-noite 10? Meia-noite 10. Meia-noite 10, tirando o modo de jogo. O Brasil enfrenta a Argentina. Não, acho que o jogo Brasil-Argentina, acho que é 11h10 da noite. É, de, é, no, é domingo, no domingo. Tá? Brasil, o Brasil é sempre o último jogo do dia. Palpite, na quinta que... contra a Colômbia é meia-noite 10. Eu acho que domingo contra a Argentina é 11h10 da noite. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Bom, palpite. Colômbia... O Brasil vai ganhar de 4x0 da Argentina. 4x0 Argentina. David. 2x1 Argentina. Olha só que polêmico. Cadê o patriotismo? Cadê? Cadê? Se o Gabriel Cadê jogar no ralo. Se o Gabriel for titular no gol brasileiro, 2x1. Se não, 2x1. 3x2 pra Argentina. 3x2, duas vezes. Eu acho que tá tão fácil pro Brasil que vai dar a Argentina. Também acho. Mariana. Ah, não sei assim não, mas eu acho que dá o Brasil. Puta. Tá, 2x0. Temos 2x0, 1x2x1. Ai, que festa de patriotismo. Não, calma, peraí. Tem 2x0, ou 1x2x0, 1x2x1, 1x4x0, 1x3x2 pra Argentina e 1x2x1 pra Argentina, é isso? É. Vamos, Argentina! Beleza. Aqui. Vamos Trinidad e Tobago. Ninguém vai lembrar dos palpites que deram. City. Eu vou. Faltou falar também da pré-Libertadores. Só que é muito. É difícil a gente falar da pré-Libertadores sendo que o jogo vai ser disputado amanhã. E provavelmente nós não faremos um podcast logo depois pra falar sobre o Libertadores. Vamos falar o seguinte então. Tá. Palpite. Vamos falar o palpite de cada um. Tá bom. Eu acho que o Corinthians não passa pelo Tolima. Principalmente desfalcado agora pelo Roberto Carlos, que hoje sentiu a coxa direita e está vetado. Fábio Santos deve jogar na lateral esquerda, então eu acho que o Tolima passará por 2x0 sobre o Corinthians. 2x0, Pedro, o que você acha de Lima aí? Corinthians, Fábio Santos vai jogar na lateral esquerda, Fábio Santos que, dizem as más línguas, que entregou para o Recaldo em 2004, o que você acha? Nossa, ele entregou maravilhoso. Eu quero mais esse cara desde 2004. Eu acho que ele não perde no tempo normal, mas passa. O Grêmio passa. Não, eu também acho que o Grêmio passa. O Grêmio passa. O Grêmio vai golear o Liverpool do Uruguai. E o Corinthians e Tolima vai ser 1x1. Tá, então Grêmio e Corinthians passam. Isso. Temos um Grêmio e Corinthians passam, três Grêmios passam, dois Tolima e um Corinthians. Sim. Não, eu pensei que o Corinthians passa. O Corinthians passa na... Mas não passa no tempo normal. Passa na prorrogação ou nos pênaltis? Eu não entendo nem pênaltis. Pênaltis. Nossa. Pênaltis. Tá. Messias. Eu acho... Eu já ia falar o palpite de 1x1, mas o Fagner repetiu, então vou mudar. Acho que o Corinthians ganha de 1x0. Com gol de, no último minuto do Ronaldo Nossa, Fenômeno. Esse então, volta... aí, o cara. Esse Nossa, pode o Corinthians vai receber o time. O cara, você é o pai Mariola, né? O cara pode Não. É, fazer uma apostinha, uma fezinha no Bet, Sporting Bet, com gols 90 minutos do Ronaldo Milionário. Nossa, vai cagar dinheiro. Vou seguir seu conselho. Corinthians, Tolima, Grêmio ou Liverpool. Sem Fernando Torres, porque é o Liverpool do Uruguai. Ah, eu acho que o Grêmio passa. Acho que o do Corinthians vai ser apertado. Meu, tá todo mundo apostando. Tá aposta, isso me dá uma goleada histórica no Tolima. Mas Tolima, eu fui o único que apostei no Tolima. Se o Tolima tipo, passar, vou xingar todo mundo aqui na segunda-feira que vem. Se xingar, ah, gente, na semana que vem, a gente tá fora. Ui. Oi? Se você xingar, você tá fora do podcast, simples assim. Olha que risada agradável, né? Que lindo. Obrigado. Eu tenho uma... Já que o podcast tá acabando, eu tenho uma coisa pra dizer. Eu acho esse FIFA 11 muito filha da puta, porque quando você faz o Bia Pro, o técnico não te dá chance. Aí quando dá uma chance, você faz gol, aí aparece. É, você não terá muita chance nessa temporada, porque você está abaixo do nível. Então você vai jogar só jogos mais fracos. Isso que é ruim. Ai. Eu faço 3 gols na partida e dou passe para 1, mas eu saio da parte do jogo. Isso é no amador. Você joga no easy. Ai, deixa eu dar um aviso aqui que na próxima segunda-feira a gente também não vai poder gravar porque tem Democrata de Governador Valadares, Guarani de Vinópolis, numa às 8h30 da noite, e eu vou estar lá, beleza? Não, não, velho, eu não vou perder mais, eu não vou perder mais o Big Brother por causa dessa sua puta. Gente, vamos debater isso em off. Esse é o primeiro podcast que o Fagner não vai participar, porque ele já participou dos 15 podcasts, ele ainda não falou isso. Ah, é, Fag, você não falou ainda hoje, não. Então, calma, fala pra ele. Fala pra ele, na hora que a gente estiver despedindo, vamos despedir agora, que já deu o horário, já deu bastante. Quero agradecer a todos, mais uma participação no décimo, quem tenta lembrar que o próximo é o décimo. É. Sempre vocês me avisem, tá? Quero agradecer, Messias, uma boa noite, durma bem, e 100% do seu coração, tá bom? Obrigado. Desejo o mesmo para você, para todos que estão nos ouvindo, para todos também que estão participando do podcast. Até a próxima semana, não sei quando, aí segunda, terça ou quarta. Só sei que estarei aqui de volta, claro, se me chamar. A todos. A gente pensa se vai chamar você de novo, tá? Agradeço o convite que você mesmo fez para você. A gente vai analisar, tá? Quero agradecer também, David. David, um abraço, um aperto de mão. Valeu, não. Um beijo. Sua mão. Ah, tá. Não, valeu aí pelo abraço, pelo aperto de mão. Eu retribuo, mas beijo não, beijo. Manda na sua mãe, pô. E deixa eu te falar. Abraço aí pra galera que escutou a gente aí. E até a próxima. Até a próxima, Mariana. Boa noite, meninos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa. Você que está aí ouvindo a gente. Foi um prazer participar. Esse aqui, eu estou terminando aqui meu terceiro podcast. Foi um prazer participar de novo aí com você. Foi um prazer falar com você também. Como eu já dizia, Mamonas Assassinas, dê seu tchau para o pessoal. Bom, participei de todos os podcasts, né? Porque já falaram, já ia falar meu final. Bom, mas enfim, um abraço a todos os amigos que escutou nós. E espero estar aqui novamente semana que vem. E todos comemoram mais uma edição. Podcast acabando, todos choram. Todos choram, todos riem, todos aplaudem. Os sentimentos são diferentes. O importante é que desse noio, desse sabotagem, não é, Pedro Cuenca? Eu queria mandar um abraço para todos vocês, rapazes, um beijo para a Mariana. E um recado, queria agradecer pela participação aqui. Muito obrigado. E queria mandar um recado para todos que estão ouvindo. Liberdade para dentro da cabeça. Fiquem com isso. Liberdade para dentro da cabeça. Tem outras músicas muito boas também. Tem Planta e Raiz, Nat Roots. Essas bandas... Legal. 100% felicidade, 100% pra Frentex, 100% legal. Boas. Legal. Tá? Boa noite, bom dia, boa tarde. Para os americanos que estão ouvindo, que não entenderam porra nenhuma que a gente falou até agora, só entenderam o começo, eu falo good night, have a nice weekend, ok? Espero vocês no próximo podcast. Até mais. O Twitter, nosso Twitter tá passando aqui embaixo da tela, tá? Aí você já adiciona a gente e ainda mata a galinha, filha da puta, que não para de falar nesse caralho. Eu não tinha conhecido hoje, porra. Não, mas você pode ir agora. Não sou eu agora não, hein? Obrigado. Agora posso jogar meu fifinho. Eu termino de despedir, amor. Porra, já terminei de despedir, tchau. Então, falou galera, abraço.